quanta coisa legal pra descobrir. É, quem será que liga as estrelas de noite? Quê? Hã? Como assim? É, como é que tem água no céu? É, por que o sol é amarelo? Opa, peraí que de cores eu entendo.